Yo soy Julio de Noguera, hablo para tratar sus comunicaciones. Papatão, mas o meu trato autorizado por Alfa Romeo, Papa Tango Romeo, Vitor Hotel, Itacaré, deu 562 milhas, noroeste, mantém nível de voo 065, chame o centro Recife na frequência 125.4, alterna 134.9. Gol 9776, sendo identificação, investigada Golf, vista para 4 mil pés, ajuste na 0. 3171, autorizado Guarulhos, depois o 10 Taubaté, nível de voo 340. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída São Bruno, Ledão Ótima, transponder 5132, controle instalador opera em 120.8. Chama 225, ação identificação, vou ir a Lagoinha, espero que você possa chegar na BF, nesse caminho de voo 050, hoje chama 015. 0976, autorizado procedimento telefônico 6, separa 2 mil pés, o ajuste 1095, reporte contaminado. Boa, 976, autorizado o EDS-SB. Autorizado, se tiver que ser no mesmo, chame para os táxis. Baixa quando espera, chame pronto, a gente chama cima com uma 05. Gol 9776, chame a torre na frequência, chame a 8395. 1895, gol 9776, bom dia. Bom dia. Tirar na linha 25, autorizado o final do procedimento, leva para 2 no hotel, pode responsabilizar. Autorizado o S3, pode levar para o gestor, não, o medalhista. Tirar na 225, mata para o gestor, chame. Matei o perfil e autorizado o medalhista. Oi, Salvador. Bom dia, gol 9776, final da pista 10. Do pé, visual. Gol 9776, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, vento alto. 9776, livre pouso, pista 1-0. O seu 3171 após passagem do Boeing da Gol, ali mantém capitão 1-0. Gol 9776, solo 25, Ribeirão Direito, taxi de Alfa, chamando a Juliette. Alfa, taxi de Juliette, gol 9776. Salve, Salvador, muito bom dia, gol 9055, informação é... 1509, autorização São Paulo, Congonhas. Gona 055, Aguaticópia, prepare o Sumo 1 no Leda Mótico. Sumo 1 no Leda Mótico, com 1905. 3171 autorizado, decolagem 190, vento calmo. Decolagem 190. Controle Salvador, no 20.8. Controle Salvador, bom dia, 3171, contato com a barra de colagem, suba para nível 340, saída da São Luna. Nível 340, saída São Luna, 3171. Chama 225, chama torre, na frequência 198, decimal 95. 295, daqui a pouco, para ver. São 3171, após 2000, tese autorizado em Leda, guarda de macho. Após 2000, Leda, 3171. Chilema 225, autorizado pouso, pistola 0, vento variável 3,9, ajuste altímetro no 0,5. 015, livre pouso, garoto, deixando. Fogo 9776, ingresso Juliette, pistola 01. Juliette 01, Fogo 1,9776. Fogo 9055, copia? Pronto, copia, Fogo 9055. O 9055, autorizado São Paulo Congonhas, o Juntos 10 por base, o Juntos 1 meia Posmo, e após conforme a rota do plano, nível autorizado 360. Decolagem da 10, primeira curva direita, saída São Bruno, Leda Mótiva, transponde 5140, controle de Salvador opera em 120, decimal 8. Autorização São Paulo Congonhas, nível 360. E antes do voo no 09, antes do voo no meio após um conforme rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída São Bruno, Leda Mótima, transponder 140 e o controle 1208, voo 905. Voo 9055, correto, chame pronto, chame para o mesmo. Separar o plano do voo 905. Alfa Juliette, portão 05. Leste Alfa Juliette, portão 5, Romero Oriental. Salvador, voo 9055, no 509, por check acionamento. Voo 9055, 09 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama a Branca, voo 9055. 0155 para o táxi com 132 a bordo, ao Fernando Galeão, 4 horas de autonomia. Confirme apenas o CAB ou o 9055? 132. Prezado táxi, apaixão no índio, chame no ponto de cara pronto, ajuste ao altímetro 1015, o 9055. Prezado táxi, apaixão no índio, chame no ponto de cara pronto, ajuste ao altímetro 1015.